Apontações técnicas. Salvador, boa noite, voo no 714, paciente da Brava, autorização de tráfego para Aracaju. 230 Aracaju. Negativo. Ok, prepare a PUCA e aguardando cópia, um minuto para a cópia. Ok, prepare a PUCA na guarda da cópia no 714, obrigado. 226, apoio autorizado na 10120 com 4. Na escuta? Escuta pra cima. Tem pouso autorizado, pista no zero, 120 com 4 nós. Autorizada no zero, tá? 3226. Aqui no 4, cópia? Estimativo, no 7 no 4, pronto. Aracaju 230, da colada 10, esquerda, no perfil da Pucajão, após direto, 5510, o transponder, e controle opera 698. Autorizado, Aracaju, nível 230, default 10, convertindo saída Puca, acena 510, controle 598, bom, 7 no 4. Agora, chamando a saída, Pucajamo, após Jamo, direto a Aracaju. Pucajamo, após Jamo, direto a Aracaju. 4, chame quando pronto para o puxa chamar. Chamar a pronto para o puxa chamar, que Bravo Zulu, pouso na 17. 317. 7. Controle de Salvador, bom dia, web 5899. Passa 190 em descida 150, pro de mar, sentido da Alfa. Projeto 5899, aciona a identificação desse mantém o 050, chegada Mari. 050 a idente, chegando a Mari, copiado 99. 9366, chame Recife, 1288, alternando 3325. Recife agora 288, 3325, obrigado, bom dia, tá 9366. Tá pronto? Afirma. Ali mantém. Ali mantém no 0805. Sala agora 24, táxi me escuta ao livrar a pista, vai prosseguir via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette até o 612 na sua escuta, 3226. No 805, pista liberada, pouso, decolagem autorizada. 120 com 3. Certo, está iniciando no 805 da Lua. Torre, o Trip 5317, remoto no 3, puxa acionamento. Autorizado, Trip, remoto no 3, chame de táxi. Autorizado, chama o Nego pro táxi, 5317, obrigado. Brasil, visual com capa. Whisky Bravo Zulu para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre agora em 1-1-8-6-12. 8-6-12, Salvador, o voo 1-330, passando 230 com informação alfa. Voo no 330, sua identificação desse mantém ao 060, chegada Mari. Chegada Mari, descendo até o nível 060, voo 330. Afirmativo. Autorizado. Encontre a base e reporte 3 milhas fora. A gente aparará 3 milhas fora, o Whisky Bravo. Decolando agora os 26, controle 19, décima 8, transfere, bom voo. 19-8, obrigado. Controle, gol 1805. Boa noite, 05, contato radar na decolagem, submantel 370, saída PUCA. Para o 370 na PUCA. O Zulu está avistado, cheque o trem, tem pouso autorizado no 7, 120 com 3. Gente, baixada e travada, o Whisky Bravo. Está com o transporte firme, Zulu? Afirmativo. Bate 5 após? Agarabata para abastecimento após prosseguir Divinópolis. Entende. Para o táxi, o Trip 5317, estamos com 69 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternamos São Luís. Autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto, 10, o ajuste no 014. Afirmativo, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, reportaremos pronto, 5317. Salvador, boa, 3520 para a informação Bravo, passa 190 para 160. 3520, boa noite, assino identificação, desse mantenha o 070, chegada Mari. Identificou, descendo para o nível 070, 3520. Já na flor de TAP, baixando para 050, web 5899. Confere. Prefere Web 5899, está livre aproximação LSXA, pista 10, desça para 2000 pés, 10 no 4 altímetro, acuse no localizador quando estabilizado. 2014, botará estabilizado, 99. Torre Salvador, Rotrip 5317, está se aproximando, ponto de espera da 10, está pronto para decolagem imediata. Obrigado, além de decolar o Trip 140 com 4. Aí decola o Trip 5317, obrigado. Boa noite, 05. Não sei, pessoal. Centro Recife autoriza Zipar, está presente. Está presente, Zipar 1805. Salvador, boa noite. Web 5809, vai cruzando 200 para 170, respeito. Cabo Zulu, só os 31, posto está livre. 5809, vai descendo, restrito a 170. Quanto custa o estacionamento, posição 04. 3 no 4, sem táxi, 17 no 4. Poderá táxi, 17 no 4. Dúvidas agora. Ok, Web. Desça e mantenha o 080, chegada Mari. 080 na Mari, Web 5809. Tá 3520, voe ITAP. Voe ITAP, tá 3520, obrigado. No 330, desce para 3000 pés, o time entrou em Salvador, 104. 3000 pés, 1014, 330, tá assim, chegou a dar bravo também. 3520, desce para 4000 pés, com 104. Desce para 4000 pés, ajuste 104, 3520. Uno 805, cruzou 150, chame Recife, agora 12545, alterno 2085. 2545, obrigado. Obrigado. Isolou. 317, passando 1500 com curva esquerda. Trip 5317, contato radar decolagem, submantenha o 360. 360, autoriza direto para o de prova? Autorizado, Momo, da presente. Muito obrigado, Momo. Confirme, 5317. Só para informação, se eu fui observado iniciando curva à esquerda antes de cruzar 2000 pés. Positivo, eu falei aqui, ia fazer a curva antes. Algum problema? De acordo com a carta publicada, só poderia iniciar a curva após a terceira milha ou cruzar 2000 pés. Salvador, boa noite, Azul 4178, cruza 210 para o 190. Azul 4178, boa, se a identificação dele se mantenha 6 mil pés, altímetro no 0 no 4. 6 mil pés, 14. Web 5809, desça para 5 mil pés, 10 no 4 no altímetro. Controle Web 5899, completamente estabilizado em ILS. Web 5899, complete a aproximação e chame torre agora, é 118612. 18-6, obrigado. 1330, livre aproximação, desça para 2000. 1014 permanece o altímetro, acusa estabilizado no localizador. 2014, autorizado ILS para pista 10, 330. TAN 3520, desça para 2000 pés com 1014. Desça para 2000 pés, ajuste 1014, TAN 3520. Do vento pro 5899? É, sim, 140 graus por 4. Sente. Quatro, 178, reduza para 2309. Azul 4178. Chega. Reduza para 2309. Correu, gol 1974, está no ponto de espera da 109. Feito, observando o tráfego da web agora pro pouso, após o tráfego ali mantém. Após o pouso do tráfego ali mantém, gol 1974. .09, cruzando 90 para 80. Web 5809 está reautorizado 3 mil pés, o altímetro no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4, Web 5809. .99, sala 38, taxa à direita na minha escuta, prosseguindo via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5899. Trip 5317. Correto, prossiga. O Centro Recife autoriza Brody Coquebo. Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar. Positivo, Coquebo direto. Obrigado, 5317. Autorizar a decolagem do gol no 7 e no 4 na pista no 7.37% já reduzido com 1 no 5.0 de ground. Reduzindo, tá, 5.20. Gol no 3.30 estabilizado. Está no localizador aguardando o glide, mas já tem o campo à vista, um 330. Complete a aproximação, chama a torre Salvador agora em 118612. 18-6, 330. TAN 3520, livre aproximação, informe estabilizado. Passará, TAN 3520. Delta 10, baixar travado. Cisne 230, está tudo companhia agora, iniciando a decolagem. Informarei pista livre, por aproximação. Guardando pista livre, só confirme a pista está seca ou molhada em Salvador? Seca, a pista encontra-se seca. As outras aeronaves que pousaram informaram que estava seca. Ótimo, obrigado. Nota 3226. 1-7-1-4, decolado agora aos 40, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, gol no 7-1-4, obrigado, boa noite. Gol no 330, liberada a pista, pouso autorizado, 140 com 4. Pouso autorizado, pista 10, gol 330. TAM 3226, Natal, 370 aprovado, prepare a Pucas e Pá, 1 minuto, cópia. Guardar a pauta. Trouxe da Puca. Sobe e mantenha 230, saída PUC, gol no 7 no 4. Trip 53 no 7. Prossiga. Cruzou 170, chame agora Recife em 12545, alterna 12085. 12545, 12615, boa noite, obrigado. Ao vir do fono, and 10 with information Bravo to Lisboa, claim from request. Tower in Portugal, 024, I'm listening to you, 105. 62, boa, 10352. I affirm, all final level requested is 370. But for the information, you are coming very noisy, very noisy. Just 1 minute to copy, Portugal 024. Sound with you 515, ready to copy, go ahead. Okay, 1 minute, just 1 minute please. Copy, Portugal 024. Azul 4178, reduza para 2109. Já está com 2109. Tem condição de reduzir um pouco mais? É mais chave, reduzindo. Três, dois, dois, meia, cópia. Natal 37, up Zulu 10, decolada 10, esquerda, subida Puca, transição Zipar, 55 no meia transponder, controle 1-9-8. Fala da 10, Pucas e Pá, 55, no meio transponder, 119-8 ao controle, obrigado. Porta 62, chame quando pronto para o puxa acionar, estou confirmando curva esquerda após decolagem. Curva esquerda, obrigado. .330, solo agora aos 43, vai liberar a direita, não me escuta, prossiga via Alfa e reporta antes da Juliette. Livra a direita e reporta na Alfa antes da Juliette, 330. Liberada a pista, pouso autorizado, 140 com 3. Pouso autorizado, pista 10, 3520. Do 4178, desça para 12 mil pés, aguarde o final do LF. Para 12 mil pés, aguardando. Buscando localizador Webjet 5809. 5809, complete aproximação. Chame torre 118612. Torre 186, 5809, parece. Azul 4178, agora sim, livre LS, X-Ray para 10, acusa estabilizado. Acusa estabilizado, 4178. O 3520, só as 46 direita, tô seguindo a minha escuta, vai via Alfa reportando antes da Juliette. Na sua escuta, via Alfa reportando antes da Juliette, é 3520. Torre Salvador, muito boa noite. Webjet 5809, baixo VGP no final do X-Ray. 809, liberada a pista, depois autorizado na 10, 150 com 4. Depois autorizado na 10, Webjet 5809. Salvador, o Gol 1330 está próximo. Essa Júlia, portão 11. Prestando na Júlia, portão 11, Gol 1330. Gol 195 para 150. Boa noite, 96. Aciona identificação, desça para 2 mil pés. O altímetro em Salvador, 10 no 4, chegada à área. 2000 com 1014, identificou, voo no 896. Torre Salvador, bom dia, voo no 1006. 1006, número 2, cópia 350, Maceió, só um minuto. Aguardando. 20, Juliette, portão 09. Juliette 09, 3520. Tô no 7 no 4. No 7 no 4, na escuta, prossiga. Chame Recife em 12545, alterna 2085. Recife 12545, alterna 2085. Gol no 7 no 4, boa noite. Localizador visual 4178, complete a aproximação e chame torre 1 no 8612. 1862, obrigado, boa noite. Boa noite, azul 4178, final de 8000. Rede azul, quando a aproximação, informarei que está livre. Trabalhando para saber, 4178.